Essa aqui foi Jesus que disse: humilhados serão exaltados, tio. Não duvide dessa palavra. Batendo de frente com o inimigo que gera conflitos. Uma imensidão de flores não perfuma a lixeira. Eu vomito ódio e o meu rap incomoda os faladores. Boca aberta, logo mais vai chupar meu pinto. Renegado, formador de opinião. Não adianta bocotar que mesmo assim nós vai chegar nessa corrida. Tem uma parte de que vigarista. Foda-se o teu programa de sábado. Eu não preciso do SBT pra mostrar que a BPQ é grossa e ela já anda calando muita boca, chão. Nós vem da rua e vai pra capa da revista. E na mente do inimigo vamos plantar o terror. Nos muros que querem nos barrar, eu faço ler pra cu. E que fica contra nós, tio, vai arrumar pra cabeça. Recado debaixo da manga, tem um zap do baralho. Esse é o recado, meu chapa. Nós pega no mic e se liga, meu trupa consta aqui. Mas fala mesmo, renegado debaixo da manga, tem um zap do baralho. Esse é o recado, meu chapa. Nós pega no mic e se liga, meu trupa consta aqui. Mas fala mesmo. Demorou, demorou, Joe, desacreditou. Olha nós aqui de novo, mic one check. Tem que ter disposição pra trampar, cantar rap, pagar conta todo mês. Não é coisa pra moleque. É, posso falar, é, posso fazer, tem tudo de mão beijada. Cê diz malandrão, fala que é pai, em casa não ajuda em nada. Likes não paga conta, nem enche a geladeira. Sua mãe ainda sustenta os seus vícios de biqueira. Quer falar de mim, João? Olha pro próprio umbigo. No jogo de interesse você se fez de amigo. Não vem dizer que não, aqui o papo é reto. Mentira tem perna curta, fiquei ligeiro, tô esperto. Esse jogo é sujo, fizeram de tudo pra eu não poder jogar. O mundo dá volta, vistei de longe, esse barco afundar. Mudei de conceito, ampliei a visão, hoje sou valorizado. Lembre-se disso, tudo conspira, os milhares serão exaltados, tem. Recado debaixo da manga, tem um zap do baralho. Esse é o recado, meu chapa. Nós pega no mic e se liga, meu trupa consta aqui. Mas fala mesmo, renegado debaixo da manga, tem um zap do baralho. Esse é o recado, meu chapa. Nós pega no mic e se liga, meu trupa consta aqui. Mas fala mesmo, tio.